Aê, mandaram me chamar. Eita porra, vai caralho. Jeito que tu senta é gostoso demais. Oh bebê, eu quero replay. Quando tu contrai, tu acaba com o pai. Sem querer me enfeitecer. Me enfeitecer. Me enfeitecer. Me enfeitecer. Me enfeitecer. Feiticeira faz feitiço. Me enfeitecer. Feiticeira faz feitiço. Me enfeitecer. Pare, pare, fica na ponta do pé. Engata na marcha. Então, Vitão, vai no chão, bandida. Já que eu sou teu preferido, me enfeitiça com essa bunda. Que eu sei que cê gosta disso. Então, vai no chão, bandida. Já que eu sou teu preferido, me enfeitiça com essa bunda. Que eu sei que cê gosta disso. Nunca deixe pra amanhã que tu pode fazer hoje. E agora vai, vai. Jeito que tu senta é gostoso demais. Oh bebê, eu quero replay. Quando tu contrai, tu acaba com o pai. Sem querer me enfeitecer. Me enfeitecer. Me enfeitecer. Me enfeitecer. Me enfeitecer. Feiticeira faz feitiço. Me enfeitecer. Feiticeira faz feitiço. Me enfeitecer. Pare, pare, fica na ponta do pé. Engata na marcha. Sem querer me enfeitecer.